cara fechada e batendo a porta. Estava de pijama e eu de baby doll. Em plena luz da lua, meu bem, pela rua caminhava só. Teus lábios eram mel que me adoçava a vida. Nesse triste leito, outra vez eu deito sem o meu querido. Pra onde ele foi? Confesso que não sei. Quem foi a felizarda que ganhou seu corpo que eu tanto amei? Outra vez eu deito.